Oi, Xanã, 6201, decolagem 44, controle de Salvador, 1208, bom voo. Salvador, 1208, obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Xanã, 6201, na saída da Elma. Xanã, 6201, boa tarde, contato radar, subatório 1360, após 2 mil pés autorizados direto liga. 360, após 2000, Valeda 6201. Siga. Tá livre, chame, tá? Oi, gente, chame, puxa. Então, 3897, chame centro Recife. 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. São 3283, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1228, 126, o Serra do Lueco, decola sobre a RMAR. Curva à direita, litoral sul, controle de Salvador 1208, também 0121. Campo perto. Chame torre 1895, acionamento e decolagem, POB. 4, gente. Pode chamar torre. Do Terra Zulu Eco, reporte fora do solo, vento em Salvador, 130 graus, 10 nós, não há tráfego a reportar no setor, comprou a sul. Não entendi, confirma? Se decola, então comprou a nossa, reporte fora do solo, o Terra Zulu Eco. Serra Zulu Eco, decolado aos 50, controle 1208. 208, chamar o controle Serra Zulu Eco. Papá Romeu, Serra Zulu Eco, boa tarde, siga. Ilha de Maré e Ilha de Cidade retorna para o TGL na Imã, depois vai para o Jaracu e regressa para a Imã. Bem, se o Serra Azul é, confirma o tempo estimado de sobrevoo até o primeiro TGL em Serra Novembro e Serra Novembro? O Serra Zulu Eco, reporte 20, Rio das Afastadas, Salvador. Agora. Na minha 201, estamos indo para o Recife, 128, decimal 35. Altern 125, decimal 1. Já está aqui, e a partir de foto aqui, espero dona 01895, que me dá 1003. Gol 2184, autorizado a linha de colapso, pistão 10, vento 130 graus, 089. Terra Azul Eco, frequência livre para autocoordenação, reporte para regresso. O 2184, decola 56, controle de Salvador 1208, com... Controle de Salvador 1208, obrigado, 2184. Controle, boa noite, Gol. 2184, na Momo, vai passar 1500. Gol 2184, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da base. 370, na mão, 2184. Galeão, autorizada até November 857, nível 340, curva direita, Batael, Leda e Irumi. Transforma de 5444, controle Salvador 208. Entrando para o Galeão, 540, levanta November 857, pista 10, Batael, Leda e Irumi. Pode Irumi intercepta. Responde 5444 e controle 120, direção 8, 3484. Correto, pronto. Controle por frote para o Gol 2184. Gol 2184, inicialmente foi incógnito devido ao tráfego em aproximação para o setor norte. É, por sim, agora o incógnito 2184. Terra Zulu Eco, Brasília. Centro, Terra Zulu Eco, check equipamento, não recebo transmissão. Bom, no nome é 8, boa noite. Ao frisado, direto para a Vista 366, deixa para o nível 050. Caname 143, boa noite. Ao frisado, direto para a Vista 367, deixa para 4.000 pés, ajuste a 013. Gol 2184, estamos centro Recife, 126 decimal 85, ao CERN 125 decimal 45. CERN Recife 2085, ao CERN 145, obrigado. Recife 434, qual o bordão? Portão 62. Autorizado, tira. Gente, sou restaurador 1895. Paraná 143, reduza para 2309. Terra do Lua, estou em Salvador, Brasil. está 3 minutos para ir de mar, vai fazer o que já é mar, mas é sobrevoo próximo a Rio Mar. Suficiente, Serra do Lueco, suficiente, Torre de Medida em Imá, reporte para o retorno, o Kennedy 1013, o vento em Salvador 130 graus, 109. Padrão é um padrão altímetro, é total para o novo arremetido, Serra do Lueco. Conosco 433, Brasília, pronto. Autorizado Brasília, 400, pergunta no 7, curva direita, Arbor, 1, transição Elefa, transponda em 5450, controle Salvador 208. Tá um nível. 400. 380, cliente, só uma quem escuta. Dona 423 autorizado, 323. Autorizado 484 e a parte de volta saindo, quando o Sierra da 1011895, que negar anotar no 3. Passo Índia, no ponto de Sierra da 1011895, Serra do Lueco comprou a norte, controle 1208. Só para o solo 01. Sobrevoo, mas cobriu com 13. O 1968 desce para 2510, autorizado a RINAV e reporta estabilizado. 2500, autorizado a RINAV, reporta estabilizado. Com o 1968. Quatro, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 130 graus, 11. Autorizado a decolagem da 10, 3484. siga. Eu poderia repetir a matrícula? Oscar Mike Yankee, Torre de Taciente do Giro de Motores no Parque 4, reporte ao término. Decola 1-2, controle Salvador, 1208, bom. 3484, boa. 3484, contato radar, saída da Elnis, 340. Saída da Elnis, 340. Possível pro de Bidev. Autorizada Leda, 3484, Bidev, encontra o cenário para vocês. Fica autorizada só a Salvador pro de Leda. Possível. Direto Leda, 3484. Lono 168, chama a torre em 118, decimal 95. Lono 1895. Senai 6143, decimal 2500, pés ajustado 1013. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Boa noite, voo 1168, final da 10, baixado e travado. Voo 1168, pouso autorizado, pistão 10, ventona 20 graus, 109. Livre pouso 10, voo 1168. Autorizado, Chimitax, 9423. 168, solo aos 16, Oliveira primeira direita, solo 1219. Direita, 219. Boa noite, Tamar. Boa noite. Pátio 13, hein? Pátio 1, posição 14. Gente, autorizado, chame o teste. Boa noite, o CNM 143, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 109. Isso, pouso 10, CNM Vê se eu confirmo. Ciente do término, boa noite. Autorizado, táxi, no Pátio 24, 0-0-1-8-9-5, que negar 0-3. Meu nome é Oito, mantém a posição. Passa de sobrado com uma O Xené 6143, solo 20, Oliveira primeira direita, solo 1219. Juliette 62, hein? 9423, autorizado em linha de decolar pista 10, vento 120 graus, 10. Vaz do Lueco, frequência livre. Gol 9423, decola 24, controle Salvador, 1208, bom gol. 1208, boa noite, 9423. Controle Salvador, boa noite, gol 9423. Nove quatro dois três, contato radar saída Bruno, submontanho 380. Nós mantemos 380, gol 9423. Seria possível já voar direto o Elepa? Após 2000, autorizado. Após 2000, direto Elepa, 9423. noite, boa noite. D423, Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 260, conta a página 34. Do 9423. Chanel 6259, confirma o horário do plano. Qual o destino? Gente, aguarde qual o meu destino. Chanel 6259, confirma. Autorizado para Serra Brava, Golfo Romeo, VPs 110 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da EL, Lei da Morte, vai primeira curva à direita. Transponder 5410, controle Salvador 120.8. Não, protejamento correto, função 3, chame tanto. 3858, chega da Mar e a senhora identificação, desse mantém o nível 050, direto Serra Vitor 366.